6250, atendi informação do Tango. 6250, bom dia, identifique, desça até o nível 110, chegada à área. Desça até o 110, chegada à área, autorizaria da presente voar Itapu? Mantenha o perfil da chegada, 6250. Mantenha, mantendo o perfil 6250. 5221, chame Recife, 128, decimal 8, alterne 1260. 6312, decola 52, controle agora 120, decimal 8, com voo. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, 6312. Bom dia, 6312, suba 350, sai da PUCA em vigilância. 350, PUCA, 6312. Jet 6729, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. 251, atenção 3325, 6729, boa. Voo 1897, autorizado a decolagem da pista 10, o vento 130 graus com 1612 de nós. Iniciando, Bruno 897. Salvador, bom dia, 3859, ponto 0 da Alfa, pronto para a decolagem. 3859 da TAM, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e manter 1-0, tá, 3859. Voo 1897, decola 55, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208. Bom dia. Tinha um minutinho para a copa. Pagaram nota, certo. Bom dia. Voo 1897, bom dia, suba 360, saí da El, foi para o Adleda. Voando Leda da presente, 360. Para 1-1-0, Sinamé 250. Rota do Salvador Guarulhos, rota Alpes 1-0, bridge, modifica para o nível 400, após Alpes 1-6, BHZ, após direto Trivi, após direto Poços de Caldas, Papá Charlie Lima, após direto destino. Tadael, Leda, após Leda Bridge. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5411 e o controle Salvador 120, decimal 8, com 1977. Está autorizado então o 00, Upper Zulu 10 até Bridge, Bridge Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Papa Charlie Lima. Decola 10, curva direita da Eleda Bridge, 5411 Transponder, 208, controle o gol no 977. Gente, apenas confirmando, o nível aprovado 380, após modifica para o 400, ok? Na rota. Ok, 38 autorizado inicialmente, gol no 977. Fechamento question, enquanto para pushback treinamento, gol no 977. Vai reportar, 977. Solo Salvador, boa. Bom dia, Altan 3487, então uniforme autorização Guarulhos. Altan 3487, uniforme correta, ajuste no 020, pronto para cópia? Afirmativo. Cidade Salvador Guarulhos, rota Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, pós BHZ, Bravo Hotel Zulu, pós direto, Trive, pós direto. O destino, conforme a rota. O nível de voo 340, a saída da El, Leda, pode ir da Bridge, decoda 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5150 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado o 340 para o TAN 3487, da El, Leda, Bridge. Decola da 10 com curva direita, 5150, transponder 208, o TAN 3487. O TAN 3487, por gentileza, apenas coteja a rota? A rota Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, Trive e depois Postos. Correto, chama pronto para o pushback acionamento, TAN 3487. Semana. Solo 977, pushback acionamento no 8. Gol no 977-08, livre acionamento, pushback em conexão, keep it, solo, chame para o táxi. Vem voltar para o táxi, no 977. Olé 63 no 2, chame Recife 12545, alterne 12685. 2545-2685, bom dia. Bom dia. Quatro, informa o teto de 500 pés, 2 mil metros de visibilidade e chuva moderada. Certo, 3P544. Tene 6250, copiou as condições? Afirmativo, informação Tango. Eu informo agora que está 500 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Sem problemas, obrigado, Tene 6250. Gol no 897, chame Recife 125 decima 1, alterne 13325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Batido 50, chame 6250. 6250, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado LS, reposto estabilizado. Reduza para 1809. 2000 no 020, calibre LS, reduzindo para 1809, chame 6250. Salvador, Oceanair 6311 no 06, pushback, acionamento. Oceanair 6311 vai aguardar número 2 no setor. Confirmo. Só número 2 no setor, quem vai aguardar? Guardar número 319. Autorizado. 5494, fui, aliás. Chame torre 118, decimal 6 dúzia, 35414. 262, obrigado. Desajuste 10020, gol 977. Quadro no 4, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo. Bom dia, reporta visual, obrigado. O trip 54 no 4 para informação, chuva moderada sobre o campo, o teto estimado de 500 a 600 pés, pistão no zero molhada, escorregadia. Reporta visual, 54 no 4. Reporta 54 no 4. Teria o vento 54 no 4? 120 graus com 12 nós. 4, obrigado. Afirmativo, 109, 3 ataques, Martin de Alfa, ponto de pé 18.6, ajuste 1.020, gol 1.977. Push e acionamento, Ocean 3487. Então, 3487, 04, vai aguardar número 2 no setor. Estão aguardando as escutas da 3487. No 3859, chame Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Gente, está 3859. Chame 6250, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 62. Reduzindo, 18.62, chame 6250. Delta aero na 13. 50, estabilizado DLS 10. 6250, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta quando visual com campo embaixo travado. Chame 6250. Será visual baixar travado, 6250. O gol mantém o ponto de espera da 1-0. Avistado o trip 5414. Sente, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 1-0, vento 120 graus com 1-3 nós. Trip 5414. 1-4. Oceanair 6250 para informação, chuva leve sobre o campo, pista 1-0, molhada e escorregadia. O tráfego à frente avistou a 400, de 400 a 500 pés. Reporta quando visual embaixo travado, Xané 6250. E aí, obrigado pela informação, cruzará visual Xané 6250, está baixado e travado. Só confirma o vento pro Xané? 120 graus com 13 de nós. Obrigado. Quatro no solo 07, libera a direita na eco e chama o solo 121-9. Chama 219, informa que a pista está bem escorregadia, ok? Sente. Seria um chamado pro TAN 3487? 3487 vai aguardar apenas o início do táxi do da Avianca no 62, ok? Sim, tá aguardando. Solo, trip 5494, livrou o táxi nas suas coisas. Trip 5414, já táxi de Alfa, chama a Juliette. Chama a Juliette, sente. Para o táxi, o Xanero 63, Uno Uno, 4 horas de autonomia, alterna Galeão, Uno 36 a bordo. 150 pés, o Xanero 250. Sente, o Xanero 6250 avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 12 nós, atente a pista molhada e escorregadia. O Oxané 6250. Livre pouso no zero, Oxané 6250. 3487, após a passagem da Airbus da Avianca à sua cauda, tem livre acionamento, pushback em coordenação, tipo de Oxané para o táxi. Após a passada do Oxané, vai prosseguir e chama pronto para o táxi, o TAN 3487. Salvador, bom dia, com 982, informação de forma. 982, bom dia, identifique. Desça para 2000 pés, chegada à mar, ajuste o altímetro no 020. Desça 2000 na mar, com 982. E 77, alinhar e manter cabeceira no 0. Tô Juliette, trip 5494. Trip 5414, atento ao Airbus da Avianca, tem livre acesso via Juliette por remoto no 4. Sente, após a passagem da Avianca, prossegue na Juliette, o Trip 5414. 219, chama 6250. Solo Salvador, bom dia, o Xané 6250 livrou nossa escuta. 6250 autorizado Alfa Chamante Juliette. Pistão no zero, vento 120 graus, 14 nós. Quanto espera dar um no zero pronto, bom dia, o Xané 63 no 1. O Xané 63 no 1, bom dia, alinhar e manter após a rolagem do Boeing da Gol. Após o Gol, ali mantém no zero, 63 no 1. 1977, decola os 1-1, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, 977. Controle de voo 977. 977, subo 380, saída da Elva e pro de Leda. Pro de Leda, voo 977. M3-1-1, só para informação, está aguardando devido ao tráfego decolado anteriormente na mesma rota e destino, ok? Certo, 6319. Só mais um minutinho. Ok. 3-4 de seta, que sim, de alfa. A ponto, quanto espera pronto, frequência 1-1-8, só 62, que melhor no 020. 020, reporta, quanto espera pronto. 3-4-8-7. Consegui pro 02, o chão é 6250? Afirmo, via Juliette, 6250. Estimativo Juliette para o 02, o chão é 6250. Visão no 063, o nono. Gol 1397, bom dia. Gol 1397 para São Paulo, Congonhas, 360, via peso Lu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Brid, controle 120, décima 8, aciona 5423. Salvador, boa, bom dia, chamar 63, o nono, cruzando 1.600 metros da Dael, Leda. Chamar 63, no uno, subo 360, saída da Dael em vigilância. 360 na Dael, 63, o nono. Agora 395. Maria, 347, considera 10, pronto. 3487, alinhar e manter, tapiceiro no zero. Alinhar e manter, então 3487. Seguro. Voo no 03, ponto seguro, 340, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, após direto, controle 120, décima 8, assino 5166. Autorizado por seguro, 340, decola da 10 com curva direita no perfil da Eoleda. 1208, controle 5166, o transponder gol 1073. Teste confirmando até da Eoleda para Leda direto, ok? Afirmativa, após Leda direto, por seguro, primo. Correto, tinha algum posicionamento pushback ou gol na 073? Eu vou pro posicionamento 073. Decola da 10, vento 120 graus com 10 nós. Autorizado a decolagem, pista 10. Portanto, 3, 4, 8, 7. Pedi seu meio truncado essa mensagem. Para Salvador, próximo a Vera Cruz, para cumprir o perfil da 17, o transponder 2000. Foi o gol em ponte ou foi o próprio Fox Anguato? Não, é o gol. Ele está me recebendo, pode confirmar isso? Você está recebendo o Contúlio ou o Fox Anguato? Você está recebendo camisa 3, próximo ao funil, 1100 pés. Gente, Fox Anguato. Reporte na rotatória, Fox Tango Oscar. Acione 0222. Tá ciente, Salvador. 3487, decola 19, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Fox Tango Oscar, controle. O Uno 977, por gentileza, informe o mesmo que Salvador opera instrumento 800 de teto e 4000 de visibilidade, por gentileza. Ok, Fox Tango Oscar, o Salvador está instrumento 800 pés de teto, ok? Especial só 1000 pés de teto, amigo. 800 pés não é possível. Especial. Você já respondeu aí. Só 1000 pés de teto. Não gosto. Vamos? Ele informa, Salvador, que o Fox Angosta vai alternar a tampa ali que aguardar, ok? Gente, muito obrigado pela ponte. Gol 1977, chame Recife 125, decima 1, alterne 13325. 125, 1235, Fox Anguasca, Salvador está ciente. 13325 a secundária. 13325. Correto. Positivo, Anguasca. 1982, chame tudo.